cabelos infernais. Manto de seda precisada em um pedestal. Preço de contas não me entra, só apareço à noite. Na luz amarela do poste da rua, se me vê congelar. Trava, corre, reta, trava, corre, reta, trava, corre, reta, trava, que corre lá. Teta pra não me pegar. Trava, corre, reta, trava, corre, reta, trava, corre, reta, trava, que corre lá. Teta pra não te pegar. A história não mente, se repete anualmente. Nesse lugar tem prazer serpente. Não me aborde, então, que sei de suas intenções e não sou vidente. Você não quero nada, nem preciso ser melhor que isso. Amo próprio narciso. No pique tranca a garganta, coração de tigrão. Eu sou a sua sacrosanta. Só que tem vontade, flecha se viu. A porta fecha, o olho desandado. A cada passo, se eu disse, entra mais essa. Trava, corre, reta, trava.